Partilhar alegrias, sonhos em comum. Na conexão cósmica somos um. Universo interligado, laços invisíveis. Gesto de bondade em gestos tangíveis. Somos estrelas, luzes a brilhar. No vasto cosmos a dançar, ecos de amor com sem fim. Na harmonia universal, fluindo assim. No coração de cada ser a chama arder. Na união do universo eterna permanecer. O amor que aqui nos conduzirá nesta jornada de unidade sempre a resplandecer. Compartilhar alegrias, sonhos em comum. Na conexão cósmica somos um. Universo interligado, laços invisíveis. Gesto de bondade em gestos tangíveis. Somos estrelas, luzes a brilhar. No vasto cosmos a dançar, ecos de amor com sem fim. Na harmonia universal, fluindo assim. No coração de cada ser a chama arder. Na união do universo eterna permanecer. O amor que aqui nos conduzirá nesta jornada de unidade sempre a resplandecer.